Norte, o vento 130 graus, 109, devido à colagem do passarinho do 2261 da pistão, 109. Ali, ali, colagem, 2231. 152, direita após apenas confirmando o portal 5, chama o pronto para a puxa, fome. Direita, segunda 52, transporte para pronto, voo 93. É, acho que eu baixar para baixo. Pela passagem do tanto ali que se respeita. 3217, modulou? 45, estamos com 108 POV, alternando Campinas, 4 horas de alternado. Caso 3145 chamou, né? O caso, não é isso? Ah, sim, Matheus. Livre táxi, pátio, até outra vez do portão 5. Vai aguardar a aeronave da companhia que puxou no portão 4. 3, 2 e não 7. Até outra vez do portão 4. Voo 077, já coordenei com a equipe de solo. Após o som inicial, táxi está livre no 9, chame táxi. Está autorizado a posição, já faz. Positivo 524 para o táxi, também 4-1, autonomia 4 horas e 45, alterna Monte Vasco. Livre táxi 241, até a saída do pátio 3. Todos autorizados, baixar travado, 24 vai pra cá. Passareto 2231, decolada de 46, chama agora o controle em 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom trabalho aí. Solo, 3217 para o táxi, POB 146, 3 horas e 30 da Guarulhos. Oi, Salvador. É, boa tarde, ao 35364, trancho velho, 12, meio do externo, estabilizado. 35364, boa tarde, continua a aproximação, segundo para pouso, a nave que precede, logo na nave da companhia. O ajuste chama 014, reposto do externo baixado e travado, aguardando que está livre. Reportarei 5464, já baixado, travado. Vai seguir a segunda aeronave da TAM até o ponto de espera via Índia. Quando pronto, 1895, 1014, boa viagem. Certo, vai seguir a segunda então, ponto de espera da 1025, 1025, 1025, 1024. Segue a aeronave da TAM, o 3145? Afirmo, segue a aeronave da ação 3145, até o ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. 1014, 1095, boa viagem. Torre, muito boa tarde, 3217, próximo ponto de espera ação. 3217, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10, ponto de espera 14. Certo, então, ponto de espera. Solo em 1, 2, 1, 9. 3, 1, 9, 4, 4, 5. O gol 077 para o táxi, 7, 8 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. 077, livre táxi, pátio de alfa, com espera 1895, 1014, boa viagem. Pátio de alfa, 1895, 1014, obrigado e até a volta, o 077. Voo 925, portão 5, aguarda para puxa. Aguardando para puxa, voo 925. Solo 3546. 5446, boa tarde, Alfa Kilo, pátio 3. Pátio Victor Alpha, taxi Kilo, parte 3, 35, 446. Cabeceiro. 97395, reduzindo. Salve Salvador, o azul 697, escreveu com status para a cantina do seu posto 3430. 973 azul, aguarde a cópia do ajuste 1094. Aguarde o caminho 14, continua para nós a saída da El Leda? Sim, da El Leda, sim. Prepara. Mike Eco Delta, Manati, pronto, cópia. Cruzado Manati, mil pés, 17 direita, corredor axé, controle 1935, transponder 0125, Mike Eco Delta. Sam Torres, 1895, ajuste 1094, Mike Fudel. Quer Cudel, tá? Boa tarde, chama para táxi. No solo 51, livre 30 via Delta, chame solo 1, 219. 219, 1364. O TAN 3217, visual com Boeing da Gol na curva 190? Afirmo. Após o pouso mesmo, Lima tem cabeceira 10, TAN 3217. Posso traço na curva Lima, tem 217. Pouso 395, check train de pouso 10, vento 1, 30 graus, 109, está pro 0 distância. Tá, gente, 3, 9, 5, livre, pouso da 1 na 0. Tá muito baixa a transmissão, confirme. O portão 2 é 1755, vai aguardar devido à aeronave da Gol, que é o número 3 da decolagem, vai impedir o seu pushback aqui agora. 1929, decolagem 1975. Decolagem, 1975. 2, Salvador, 3241. Tá, pode ser a Bravo, vamos ver o texto. É o TAN 3145 que chamou a torre? Tá no ponto de espera pra mim. 5241 no ponto de espera, vamos ver o texto. TAN 3145, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 10, 3145. O TRIP 5241 é o terceiro pra decolagem, aguarde. O ajuste no 014, o direto já está. Latam 3297, decolada 55, chama agora o controle em 119, decimal 35, por favor. 1935, obrigado. Negativo. Tem outro, mas a cauda do aeronave da Gol vai impedir o seu pushback. Bate pra Juliette, 395. 395, ingresso a Juliette, agilizando o portão 4. Juliette, portão 4, 395. Salvador, boa tarde, Condor 22, full ILS, passando externo. Condor 22, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, ciente, aguardando pista livre, 22. O azul 6973, pronto, cópia. 6973, pronto, cópia. Realizado Campinas 340, Pesolona 6, pista 90, curva direita. Dael Leda Bridge, controle. 1935, transponder 5173. Você autorizou Campinas, nível 340, saída Dael Leda Bridge com curva direita para a decolagem. E controle 1935, aciona 5173, azul 6973. Portão 1, não chame pronto para posicionamento 6973. Alô, 1935. 925, portão 5, autorizado puxar a chantagem. Autorizado, chama para o táxi 1925. Vitor Charlie, copia. Salvador Brumado, 1 centena, 17 decola, curva direita, saída Arbo Elefa. Controle 1935, transponder 5076, o Papa Romeu Juliette, Vitor Charlie. Voo 1077, acho que eu estou, Antônio. Boa tarde. Tem condições de fazer um táxi um pouco mais à frente, para arrumar liberar a saída guarda? Ok, o Voo 1077. Com 5 a bordo, chame a torre 1895, acionamento táxi de decolagem, o ajuste 1094, tem uma boa viagem. Só aprovado. 2-2. Número 2. Puxa, acionamento privado, chame táxi. Tá, chame para o táxi. 3145, decolado 58, chama agora o controle em 119, decimal 35, bom voo. Boa, 1935. Mike Eco Delta, ajuste na 014, reporte no ponto de espera da lógica. O Trip 5241 no visual com a Embraer da Força Aérea na curtíssima Dona Zero. 5241. Após o pouso mesmo, a linha mantém cabeceira 1 no zero. É, após o pouso, a linha mantém no zero, 5241. Delta, autorizando ingresso na 7, a porta alinhada e pronto. 22 no solo, ao 59. Vai para a parte militar ou para a parte de autoridade, confirme? Autoridade. Tente, livre na ECO e chame Soleno, 219. Vai livrar na ECO 219, contou 22. Salvador, boa tarde, Condor 22. Condor 22, táxi via Alfa, reporte no Taxiway Delta. Via Alfa, decolagem 10, 524. Seguinte. Nós em decolagem da 17. Torre Salvador, da 3560, baixada travada, 2 milhas frente à Serra. Então, 3560, boa tarde, continua a aproximação, agora uma pista livre, o ajuste na 0114. Na 0114, aguardando, da 3560. Mantém a posição, quando 22. Lagoa Pronto Táxi, tem 103 a bordo, 3 horas e 20, autonomia alterna Campinas. E táxi, táxi Índia, Alfa, quanto espera? 1895, 1014. Alfa, 1895, Gol no 755. Alô, Gol no 95, pronto para o táxi, 145 a bordo, 3 horas e 54, alterna Campinas. A aeronave da Gol no 95, ponto espera 1895, 1014, vou ver. Segue a aeronave da Gol, 1014, 1895, no próprio Gol no 95, bom trabalho. Papá, Mike Eco Delta, decolado 02, chama agora o controle em 1, 19, 35. Controle, central, 35 graus. 3560, como tráfego para a direita, colado 97, ainda tem sinal de aproximação. O ajuste no 014, vento 1, 10 graus, e no 29, vive pouso na 10. Autorizado pouso no 0, tá 3560, se entrar. Salvador 35495. Juliette Vitor Sarli, o ajuste no 014, reposto de espera da papá. Autorização para Ilhéus e a saída prevista. É, se vou coordenar o 140. 140, saída da Elf. Ah, é, obrigado. Fala o Azul 6973, está pronto para o estacionamento na UNO? Na UNO aguarda, o Azul 6973. Aguardo na 6973. Pastor 98, com a aproximação, segundo Capuzzo, na 1-0, vento, o ajuste na 0-4. Puxa lá a aproximação, número 2, Pastor 98. Juliette, Victor Charlie, autorizado, ingresso no 7, a porta alinhada e pronto. Gona 077, autorizada a linha e decola de imediato. Gona 077, mantenha a posição. É. Mike Bravo, refoco de aproximação, atenção, pouso 1017, confirma. Gente, reporte para o cancelamento de aeroporto de voo. 3560 no solo 04, livre direita GE, chame solo em 1, 2, 1, 9. GE 2, 1, 9, 3, 5, 6, 0. Juliette, Vitor Charles, se possível, agilizando, temos uma aeronave que vai vir para pouso para 1, 7. Negativo, o senhor aguarde a motorização para decolagem. Temos um outro tráfego a 2 milhas da cabeceira 1, 7. Reportando, Juliette. Alfa, reportando, Juliette. 35 metros. 2, 9. Está baixado, travado, livre, pouso, pastor 98. 1077, visual com a Embraer da Força Aérea da Curta Dona Zero? Negativo. Tente a parte visual com o mesmo. A chamar. Uniforme, plano cancelado 06, curva esquerda, reposta na sinal da 97, confirme parte de estacionamento. Sim. Afirmativo, Juliette Vitor Tchara, voz da passagem do tráfego da uma milha do, da cabeceira, tem livre decolagem. O vento 110 graus, 12 nós. Visual agora. Então, após o pouso mesmo, a Lima tem cabeceira 10, voo 0077. A Lima tem 077. Falou, eu azul 6977, tem uma previsão pra gente, mas não vai ficar. 160, seu portão previsto é o 3. Manda o mundo chamar aqui a todos. Vai, aguardante da Juliette. Aguardante da Juliette. Quando 22, quando 22, chame a torre 1895, dá presente? 1895. O pastor 98, agilizando, na máxima possível. Vai trazer o pastor 98. Qual o 22? Aguardando o portão 3, vai ser o mesmo. Ah, o bandeirante à sua frente até o pau de autoridade. Ele vai agilizar seguindo o bandeirante. Mike Bravo uniforme, vento 110 graus, 12 nós. Mike Bravo uniforme, vento 110 graus, 12 nós, livre pouso 97. Posta liga pro Chibete Champagne. Ok, já passou a queda 3, o gol, tá liga pro Chibete Azul, 6973, com a diagrama que eu sou de sol. Salvador, boa tarde, eu sou 4206, estabilizado VLS, 7 milhas na cabeceira. Eu 4206, com a aproximação, temos um gol na cabeceira 1-0, iniciando rolagem de gol distante. 7, eu sou 4206. 1-2-2, se possível utilizar, temos um trago a uma milha do externo para pouso e uma na cabeceira pronta para decolagem. Acho que a gente já ouviu, tá levando a livrar agora, mais 30 segundos. Tá livrando o Condor 2-2, obrigado. Sim, obrigado. 077, vento 120 graus, 129, livre decolagem da 0. Externo, gol 077. Mike Bravo uniforme, gol 09, autorizado backtrap e estacionar frequência livre. Do 4206, graça contratado, livre pouso 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso 2, não 10, perdão, azul 4206. Corrigou na 755.010, pronto. Na 755, visual com a Embraer da azul na final da 10. Visual. Após o pouso do mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0, gol 1-7-5-5. Avazou, Lima tem 1-0, gol 1-7-5-5. 1-0-7-7, decolado aos 1-0, chama agora controle em 1-1-9-3-5. 3-5. Do 4206, no solo 12, livre direita via Fox, chame solo em 1-2-1-9. Direita Fox Trot, solo 219, até daqui a pouco, do 4206. Vento 1-1-0 graus, 1-2-9, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, 1-7-5-5. Brasília, agora é contra um parte de autoridade, o Condor 2-2, o ajuste 9-0-9-4. 9-2-5, boa tarde. Bora 9-2-5, boa tarde, Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 1-0, gol 9-2-5. Salvador, o Azul 4206, tá na Alfa, boa tarde. Boa, 4206, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Tem ataque via Alfa, reporte antes da Juliette, 4206. Alô, Azul 6973, está pronto para ataque, POB de 87 com 4 horas de superna autonomia, alterna Galhão. 96973, à direita, via Índia Alfa, até o ponto de espera, 1895, quando pronto, o ajuste no 094. Aqui lá no ponto de espera vai chamar 1895, ajustando o mínimo 14, o Azul 6973. Salvador, possui autorização do 5415? 415 da Trip, Salvador Ilhéus. Copia? Firmo. Salvador Ilhéus 140, Golf 677, pista 1-0, curva direita, saída Coral. Controle 1935, transponda 0225, o Trip 5415. 0, decola no 0, saída coral, curva direita, confirmando 0235, transponder? 0225. 0225, 35, 495. Pátio 3, chama pronto para puxa estacionamento. Para o ponto pronto para puxa estacionamento, 545. Salvador, azul 406, ataque foi alfa antes da Juliette. 4206, ingresso Juliette, portão 8. Isso, táxi ingresso Juliette, portão 08, do 4206. A linha mantém 9-0, 6973 agora. 1925, decolada 816, chame agora o controle em 119.35. 1935, voo 925. Está pronto para a cópia? Salvador, Brasília, nível 360, via Upper Zulu 97. Está decolada a pista 10 com primeira curva direita, saída Elefa 1 alto. Chama controle em 119.35, transponde ao 5177, o modo do... É 5177, confirmando direito após, no parte da autoridade, está livre acionamento, chame para o táxi, o condutor 2. Torre Salvador, boa tarde, está 3190, estabilizado e ali é. Rádio 6973, o vento 130 graus, 129, livre decolagem da 10. Livre decolagem pelo 10, azul 6973. Então 3190, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, temos um Embraer da Zuni, está na rolagem, ajuste da 014. Gente, aguardando pista livre, 3190. Tráfego avistado, cheque trem, livre pouso no zero, vento 120 graus, 029. Livre pouso no zero, 3190, baixar trama. Azul com 6973, decolado ao 19, chama agora o controle em 119.35, vovô. Chama controle 1935, obrigado. Autorizado, nível 390, pelo I-58, na zero decola, curva à esquerda, Ampu, Caracaju, controle 119.35, transponda 5435, boa noite. 390, resiste, da 10, curva à esquerda, Ampu, Caracaju, pelo I-58, 1935, 5435, transponda gol, 85. 90, no solo 31, livre direita via Eco, chame solo em 1219. 209-319-0. Salvador, boa tarde. Busca 3190, livrou na época. 3190, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3190. Alfa Salvador, recebeu o gol 856? Afirma, recebi, tá correto, portão 4, entrando. Oi, Salvador, boa tarde, 6210, baixado travado, Guilherme. China 6210, boa tarde, tráfego ajustado, livre pulso no zero, vento 1, 10 graus, 029, ajuste no 014, o China 6210. No 014, livre pouso, o China 6210, pista no zero. Sol. Papa Uniforme Delta Lima Alfa, prossiga. Papa Uniforme Delta Lima Romeo. Aqui, não tenho nada do seu plano aqui no meu sistema, vou dar uma olhada só agora, só um instante. Visual? 6210, no Sol 225, livre direita via Foxtrot, chame Sol Air 219. Livre direita, chame Sol 225, chame 62, no zero. Torre Salvador, boa tarde, gol no meio, no 2, estabilizado ILS, final. Forte antes da Juliette, boa tarde. Tchau, faça muito, Juliette, 2, 0. No meio, no 2, ajuste no 0, no 4, aguardando. O no 0, 1, 2, traço de ajustado, cheque trem, livre pouso no 0, vento 1, 10 graus, 02 nós. Confirmada a mensagem para o gol no meio, 1, 2. Afirmo, é, tráfego já avistado, livre pouso no 0, vento 1, 10 graus, 1, 2, 9. Livre pouso, pista no 0, gol no meio, 1, 2. Uniforme Delta Lima Romeu, Salvador, Feira de Santana, mil pés autorizado. A decolada 197 com primeira curva à esquerda, vai ingressar no corredor forte, mil pés. Controle 119, decimal 35, e o transponder 0126, o Papa Uniforme Delta Lima Romeu. Encontra aí o POB. Toi 1895, acionamento táxi decolagem, um ajuste 1094, Delta Lima Romeu, vovó da graça. Delta Lima Romeu, boa tarde, chame para táxi. 210, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, está livre, ingresso, portão 10, chaleza 2. Romeu, ajuste na 04, reposto ponto de espera da intersecção da base. O 16, 12, no solo 19, vira direita via Fox, chame solo em 121-19. Fox 219, boa. Alô, Salvador, boa tarde, meu nome é 02, livrou pra Fox Trot 2. Meu nome é 02, táxi Alfa, é Bosch, Anjo Juliette. Alfa, Anjo Juliette. Lima Romeu, vento 100 graus, 139, linha de decolagem da 17. Lima Romeu, fora do Salos 3-1, assim que tiver condições, está autorizado já o cruzamento do campo, não me escuta, aguardando transferência. Cruzando, dá pra gente, Lima Romeu. Juliette, gol no meio, no 2. Lima Romeu, vem na Proxy por aqui, me chame agora o controle em 119-135, bom voo, já retorno. Com PM, não autoriza pra direta para o Delta Lima Romeu, dá presente? Dá presente, voa direto por aqui, me chame o controle em 119-135. 1935, Romeu. Bom, 856 na posição 4, flashback Summit. Autorizado, chame táxi no 856. Vou chamar a táxi, né? Salvador 3567, informação Quebec, autorização Brasil. 3567, aguarde a cópia número 2 da sequência. Para o táxi 107.107 bora, 3 horas e 19, alterno Natal. Gomeia, ele táxi à direita, ponto espera 18.95, 1014, boa viagem. Juliette para o portão 4. Juliette, portão 4, 612. Salvador, trip 5495 para Bush, velho, que estacionamento no pátio, velho. Autorizado, trip, chama o táxi. Vou pegar o táxi, cara. 167. Sim, para o solo. 367, seria uma versão aí para quanto? Ok, Brasília 380, peso Lua 97, pista 10, curva direita, saída Arbó, transição Alefa, controle 119, decimal 35, transponder 5437, da 3567. Colar, sessão 0, Lua 856, abrindo. Arbó, transição Alefa, 1935, controle 5437, transponder 3567, portão 3. Correto, portão 3, chama pronto para a pista semanal. Alô, Salvador, muito boa tarde, alô 1406, tem informação de Quebec, estamos para a cota 350 Recife. Autorizado 350 Recife, 358, ficha 10, curva esquerda para o Caracaju, controle 119, décimo 35, transponder 5442, o 4206. Autorizado 350 Recife, via Upper Whisky 58, na cota 10, Puka, Aru. 1-1-1-3-5 no controle de saída, 5-4-4-2, transponder azul, 4-2-0-6. Portão 8, chame pronto, 4-2-0-6. Tá, chama a puxa daqui, Roberto, 4-2-0-6. O 3567 está na posição 3, pronto para o push e acionamento, senhor, pode copiar no táxi? O 3567 já copiou. Oh, perdão. E o 3567 vai aguardar para o push, ok? Devido ao trip que já está a festa da inicial táxi. Vai Trip 5, 4 no 4, 5, 2 de POB, 4 de autonomia alterna, vitória para o táxi. 5, 4 no 5, táxi via pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 18, 95, 1014, boa viagem. Ativa 3, principal, Índia Alfa, 12954, boa, 5, 4 no 4. Uno 856, decolado aos 4-0, chame agora o controle em 119, decimal 35. 1935, pode dizer obrigado. Para a conquista, guarde a cópia, o ajuste no 0 na cópia. Sente. Dirigindo ponto espera, pistão 90 por 1. TP 5415, boa tarde, autorizado a linha E, decolado 10, vento 1-10 graus e no 4 nós. Sente ali, decola no 0, 5414.

Batista 3, 567 com 126 a bordo, 420 alterna Campinas. 67 direita, ponto de espera 1895, 1014, Bovete. Obrigado, direita, ponto de espera 1895, 1014, 356. Delta, boa tarde, reporte-me para o Itapuã, ajuste no 0, 1, 4, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2, 2.